tráfego, sua posição de 12 horas, é, um helicóptero também, mantendo 700 pés, visual. Positivo, tá visual, mantendo o setor e aguardando o avião. Ciente Lima, Mike Fox, mantém a separação visual aguardando, seu número 2, pouso na 7. Positivo. Para completar X-Ray da NET, o monumento da pouso no 0, 4462. Então 3567 decolado, as 2 mexe no controle 20.8, por voo. 208. Alfa, Golf Serra, final 97, autorizada. Autorizado, já visual com a pista na final, segue retaguarda Serra. Confirma, pátio? Pátio 4. Ciente. A seu critério, se ajudar, está autorizado a seguir direto pátio 4, reporte controlado, pouso no pátio por conta e risco. Seguirá direto pátio Serra. Lima, Mike Fox, confirme pátio? É pátio 4, está visual com 66 na final. Autorizado a seguir o 66, mantendo separação visual, o senhor segue para o pátio diretamente ou para a cabeceira no 7? Vai para a cabeceira no 7, pouso pairado e libra na Oscar, Lima, Mike Fox. Ciente, prossiga para o no 7, Lima, Mike Fox, aguardando a autorização de pouso. Vai para seguir aguardando a autorização, Fox. Azul 4462, solo 1227, livre, próxima à direita, solo 219, boa tarde. Livre à direita, 219, boa tarde, obrigado, azul 4462. Mike Fox, autorizado pouso, cabeceira 97, vento 1620 graus, 159. Livre pouso 97, ali é Mike Fox. Confirme o equipamento, também é 166? Negativo, é um Alfa Serra 50. Ciente, copiado. Pochonet 6227, pista 1-0, autorizado a alinhar e decolar, vento 1-6-2-0 graus, 1-4 nós. E decola 1-0, Chonet 6227. Após desvios, assume na proa de TAP 1-6-2-0. 2-6, depois desvios e TAP, ou 1-6-2-0. Gol 1-6-5-9, chama centro Recife, 1-2-5, decimal 1, alterna 1-2-8, decimal 3-5. 1-6-5-9, boa tarde. Lima, Mike Fox no solo aos 3-0. Livrou, estacionado na parte 4, frequência livre. Tenha uma boa tarde. Livrou, estacionado na livre. Alfa Golf Serra, considere o solo aos 3-0. Ok, frequência livre, tenha uma boa tarde. Livre, boa. 367, hora curva na esquerda, rua Campura 200, durante 10 minutos depois está comandando. Steve Dizios, após eu assumir na prova de LF, Patan 3567. Pois. Confirma para o TAN 3567 autorizado na prova de Alepa? Afirmo. 3567, você está presente na prova de Alepa. Change. Confirmando TAN 3367, antena 200, agora por 10 minutos. 37. São de 50 em etapa. Rolando 620, desse mantenha 3 mil pés, dispensado as restrições de altitude, velocidade em TAP. Ajuste no 0 no 7. Ajuste 1017, está livre até 3 mil, sem restrições de velocidade e altitude em TAP. E o 17. São 3667. 3667, agora é para no pelo. Tente. Esse mantenha 4 mil pés, ajuste permanece 1017, está 3367. 4 mil pés, no 0937, está autorizado para o programa. Libor, Xanem 6227, decolando para o Xanem 6227, contato radar, suba via saída SAM para o nível 360. Via SAM 360, Xanem 6227, pode voar por Edileda. Xanem 627, pode valer, Leda? 627, autorizado, Leda. Leda, Xanem 627. Abrindo ligeiramente à esquerda, voo no 620, depois voltar em casa. TAM 33, confirme. É voo no 620, nós estamos abrindo ligeiramente à esquerda, depois regressaremos para Itália. Gente. A 3367, retração para sequenciamento, curva direita proa 240. Caso falhe as comunicações, ao cruzar radial 105 do VR em Salvador, reassuma a proa de Duna, corrigindo, ao cruzar radial 285 do VR em Salvador, reassuma na proa de Duna e complete ali as X-Ray. Escovando a direita agora proa 240, limite a radial 285 em Salvador, negativo, falha, voa Duna, então 3367. Confirme quantas milhas ainda está proa. Confirma proa no 620, senhora. Proa no 620, confirme quantas milhas ainda está proa de desvio. Nós já estamos na proa de TAP, senhora. Gente, finalizou o desvio, entendido. Autorizado para 2 mil pés, QNH no 097, ILS autorizado, informe quando estabilizado. 2017, formaria estabilizado, ILS, X-ray da pista 10, do voo no 620. Projeto 02, autorizado táxi ao hotel, chama o ponto de espera para o cruzamento. Hotel, chama o ponto de espera para o cruzamento, projeto 02. São 3367, chega a sua direção, curve à esquerda, proa 185, permanece o limite. 185, permanece o limite, são 3367. 4567, chame Recife, frequência 12000, alterno 35.3. Testa 3567, obrigado, boa noite. 13367, curva à esquerda para o 160. Esquerda, 160, tá 3367, pode prosseguir na descida? Autorizado descida para 2000 pés, QNH 1097, aguarde o último vetor para interceptar o curso do localizador. 2000 pés, 1097, tá 3367. Dois autorizados, cruzamento, pista na zero. E cruzamento, pista zero dois. Localizador, curva à esquerda para 140 e faz um conto estabilizado. 140 vai chamar estabilizado, tá? 3367. Dois, três, três. Olimpo 02, chame 219. 219, Olimpo 02. Zero localizador, aguardando o glide no 620, confirme, chove no campo. Aguarde. Linha 20, torre informa chuva leve na vizinhança, teto de 1.500 pés, 7.000 metros de visibilidade, completa aproximação, torre 118, decimal 95. 895, agora estabilizado o localizador e glide, passando 895 à toa. Rodar. Controle Salvador, papapá, Serra Kimbo, Índia, 270 para 1.50, solicita e salve. Cancelamento, hora, tá? Patrick, o meu golpeiro está livre, só na chantagem. Já para o Itap, para interceptar a chegada para o Médio 1. Itap, Serra Kimbo, Índia para o 050. Confirme se visual com o campo. Afirmativo. Ok, agora avistado. Pista na zero, pouso autorizado. Vento 1, 6, 12, 0 graus, 1, 2, 9. Altímetro na zero, 1, 7. Ok. Sessão feliz de Recife, Mocha, né? 6, 2, 8. Tem um vento pro 620? 1, 6, 2, 0, vento de través, 1, 7, 0 graus, com 10 nós de densidade. São 10 nós, Salvador, Ocean Air 6327, ponto espera no zero, totalmente pronto. Excelente, Ocean Air 6327, mantém o ponto de espera, previsto mais dois pousos até a sua decolagem. Ok, vai manter, Ocean Air 6327. Excelente, esse é a minha torre, frequência 118, decimal 95, TAN 3367. 118, 95, TAN 3367. Salvador, San 3367, estabilizou na 1-0. Então, 3367, continua a aproximação, guarde pista 1-0 livre. Tem, San 3367. Altímetro 1-0 no 7. 1-0 no 7. 1-620, solo aos 4-2, livre na Eco, chame solo 2-1 no 9. 2-1-9, 1-620. Avistado pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-4-9. Livre pouso na 1-0, da 3-3-7. Puxa, né, 6-3-2-7, visual com tráfego da TAN, não? Afirmativo, visual. Puxa, né, 6-3-2-7, após passagem do tráfego, autorizado ali, mantém pista 1-0. Após a passagem do tráfego ali, mantém pista 1-0, puxa, né, 6-3-2-7. Tio Índia, confirme ela proa e por quantas milhas efetua o desvio? Proa 04, 4 por 10 milhas. Sente após desvio, reação a navegação na proa de Duna, descendo para 2 mil pés, ajuste no 097 LS X-ray autorizado. No 097 LS X-ray autorizado, após o desvio Duna, descendo para 2 mil, Sierra Kilo Índia. Salvador, Azul 2761. Azul 2761, prossiga. Azul 2761, decolado de Feira de Santana, afastando o setor sudoeste, acionado 2000, cruza no 095 da frente. Azul 2761, contato radar 55 milhas noroeste do VR de Salvador, sob condições visuais para o nível 145 inicialmente, acionando o transponder 5266 na escuta permanente do controle. Inicialmente 145, transponder 5266, o azul 2761. Azul 2761, confirme o nível final solicito. Nível 340, azul 2761. Copiado. Aguarde, sub inicialmente para 145. Controle Salvador, Azul 2791, sente da informação Vitor, mais um minuto para voar a man. Azul 2791, aciona identificação, controle ciente o desvio, após o desvio, foi na proa de Aman, completando a chegada, reporte no ideal e descida. Camarão no ideal, Azul 2791, na proa de Aman. Pois não, Olimpo 02, ciente após rolagem da Avianca, Nero mantendo 0. Após rolagem da Avianca, acho que mantém o outro 02. Oxalé 6327, decolagem autorizada na 0, vento 150 graus, 129. Iniciando da 10, Oxalé 6327. Azul 2761, está na proa de Massu, conforme o plano solicitado, eu mantenho 145, aguardando a sessão 340. Azul 2761, suba inicialmente está ao nível de voo 160. Autorizado 160, 2761. Patrick Romeu Gomes, confirme. Nacional para o Pátio Nacional. Livre até para a faixa de ingresso no 7. Puxa, né, 6327, decolado 46, chame 20, décima 8, bom voo. 208, gráfico, boa. Boa, chame 6327, na 6327, contato radar na decolagem. Suba via saída São Vuno para nível 240. Via São Vuno 240, pode voar Coral? Autorizada para o de Coral. Coral, chame 6327. Azul 2761, autorizado, subida para nível de voo 340, Na presente, voo pro da posição MUPEV. Mike, uniforme, papá, eco, Vitor. Autorizada subida ao nível 340, da presente pro de MUPEV, o azul 4761. Afirmo, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 26, decimal 85. Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, 2791. Salvador, azul 2791, unidade descida. Azul 2791, autorizado descida para nível de voo 050. Essa 050, 2791. Estabilizado o localizador, Serra Kilo Índia. Tem, chegou de transferência. Olimpo 02, decolagem autorizado na 0, vento 170 graus, 17 metros. Terra Kilo Índia, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 1895, Serra Kilo Índia, boa. Boa, Rio Salvador, papá, papá, Serra Kilo Índia, full ILS. Serra Kilo Índia, reporte Índia Serra, altímetro 1017. Reporta Índia Serra, altímetro 1017, Serra Kilo Índia. Olimpo 02, decolado 249, chame controle 120, decimal 8. Controle 208, Olimpo 02. Controle Salvador é o Olimpo 02. Olimpo 02, contato radar na decolagem, suba para nível 100, ponto de suba saída. 100, contato em suba saída, Olimpo 02. Serra Kilo Índia, chame para mudança de regras. Cancelando, ingressando na base pela direita. Cruzado, perna do vento, da 17, aguarde base, Serra Kilo Índia. Índia. Autoriza a base pela direita, não? Inicialmente, ingressa na perna do vento e aguarde autorização de base, o que impossibilita a decolagem do triplo Romeo Golf é o tráfego que decolou da pista 1-0. Papá, triplo Romeo Golf, pista 17, decolagem autorizada, vento 180 graus, 129. Interessando para do vento 17, Serra Kilo Índia. Serra Kilo Índia avistado, autorizado base e final da 17, aguardando autorização de pouso, Serra Clean. Autorizado base e final, aguardando autorização, Serra Clean. Alfa Golf Sierra no pátio 4, prossiga. Confirmamento identificado no de Sierra. Chame 219 para a cópia. 219, o Alfa Golf Sierra. Tem pouso livre, pouso Sierra Clínica? Afirmo, Sierra Clínica, pista 97, pouso autorizado, vento 160 graus, 109. Uso autorizado para Sierra Clínica. 4 Romeo Golf, decolar 252, após 600 pés, curva direita na Arbor 1, chame controle 20.8, bom voo. 120, desculpa mais tráfego que passou antes da nossa decolagem na 110. Tráfego que decolou à frente, na pista 10? E arremeteu. Não arremeteu, não, ele ingressou o circuito da pista, o circuito padrão da 17 pela esquerda. Ah, tá certo, beleza. Então, 1208, Romeo Golf. 80. O Xena 6327, se me mantém a nível 180, aguardando autorização como nível final. 80 e aguarda, 63827. Papel e a boa, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar na decolagem, se me mantém a nível 060 via saída a boa. Romeu, Romeu Golf, cumpriu o controle? Estimativa, compre a Morona, seria possível que a estrada presente direto morre só por lá 2,5? Meu Romeu Golf, plano IFR, cancelado aos 1854, prossigo em condições de live, direto Sierra Delta Golf X-Ray 2500. Então, 2,5 direto morre São Paulo, IFR cancelado, Romeu Romeu Golf. Você movendo para o Sierra Clínica, senhor? Sierra Clínica, confirme. Vento para o Sierra Clínica. Vento 170 graus, 129. Alinhado, obrigado. Sierra Clínica no solo 5-5, confirmando a parte 5? Parte 5, amanhã. Seguinte, livre até a Baté, frequência livre estacionar, boa tarde. Até a Baté, autorizado, obrigado, boa chance. Tempo 02, controle. Permanece quantas milhas nessa proa? Aproximadamente mais 40 milhas nessa proa. Após, a intenção é voar na proa 180 verdadeira, ok? 180. A minha 327 autorizado nível 180 como nível final. Autorizado 180 como nível final, já está no ponto ideal. A 327 autorizado descer nível 190 na proa de Yukov. 110 voando Yukov. Afirmo. Alvo 2791, desça para 2000 pés, QNH 1097, LSXV autorizado, informe estabilizado. Descendo para 2000, ajuste no 097, com a maré estabilizada 2791. Eu Romeu Golf, confirme este 1 de pouso. Lima estimada ao 05. E a dona Laje 05. Liga no Lima, outro hotel, parte 5, liga só na Chama Tanks. Alemanha é pro A220, se afasta por 40 milhas. Sim. Tente, controle paciente, vai autorizar. Ok, obrigado. Passou a 20ª milha, Romeu, Romeu Golf. Controle ciente, Romeu, Romeu Golf, prosseguir em condições visuais, mantendo no máximo 2.500 pés e frequência livre. Agora me joga esse meio para pensar e levar a frequência Romeu, Romeu Golf. O serviço radar encerrado, está a 62 milhas sudoeste do R de Salvador. Continue descida para nível 110 e chame ele alto, frequência 120 decimal 1. 1201, grato, bom dia. Salvador, para o Alfa Golf Serra no parte 4, livre acionar, chame em própria decolagem. A 2791, chame a torre frequência 118 decimal 95. Torre 1895, azul 2791. Azul Salvador, boa tarde, azul 692, informação Vitor. Azul 6918, acione identificação, dessa via chegada Bomed 1 para nível 050. Bomed 1 para nível 050, azul 6918. De Serra no 097, 2791. Índia Serra, azul 2791. Azul 2791, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 179. Pouso autorizado, pista no zero, azul 2791. Alfa Golf Serra autorizado táxi até a Oscar, chame para ingresso na cabeceira 17. Autorizado táxi, chamará ingresso Alfa Golf Serra. Lima até o hotel, táxi autorizado até o ponto de espera da Papá, chame para ingresso no 7. É o ponto de espera da Papá, vai chamar para ingresso no 7, Lima, Passarei 2233, pronto, ponto de espera. Passarei 2233, visual com a TR da Azul no final. Visual. Passarei 2233, após a passagem da TR da Azul, autorizado ali, mantém fechando zero. Após a TR, ali mantém o 2233. Alfa Golf Serra para ingresso na 7. Alfa Golf Serra autorizado, ali mantém na cabeceira 17, sentido 35, aguardando a autorização de decolagem. A linha mantém na cabeceira sentido 35, aguardando Alfa Golf Serra. Serra para dois, aguardando. 3-2-2-3-3, desconsidere a autorização, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 2-2-3-3, gente. Alfa Golf Serra autorizado a decolar com Proa Norte, pro ideal da LC, aguardando a autorização de transferência. Gente, decola com Proa Norte, pro ideal da LC, Alfa Golf Serra aguardando a autorização para transferência. Serra. Lima até o hotel autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 7. Lima até o hotel, mantém a cabeceira no 7. Passarei 2-2-3-3, só para informação. Foi desconsiderada a autorização anterior devido ao tráfego na pista auxiliar com prioridade de decolagem com o perfil conflitante. Que isso será o número 2 para decolagem. Paciente, 2233. Então, em salva de boa tarde, Mike Fox, Mike Fox, liga acionar, guarde, chame próprio decolagem. Fora Serra. Serra, decolado ao 04, através da Enrimar, transfere o controle em 20.8. Através de Enrimar, 1208, Serra. Azul 2791, solo 04, chame ao livrar 21.9. Solo 219, Azul 2791. Tape para 91, retornará a Oscar Golfino. Noite após o táxi, pode descer via? Autorizado, essa via para 2000 pés, QNH 1097, e a VS é que foi autorizada e forma quando estabilizado. Gente, 2000 via 1097 vai reportar estabilizado, 69 noite. Deu a subida mão? Sonei Rimar comprou a de Alicia. Quente, reporte Alicia. Repórter de Cielo, saldo 0140, Alfa Golf Serra. 3-2. Na sua escuta, prossiga, 2233. Confirme se cumpre o gradiente de subida da MOMO. Negativo, estávamos com uma restrição anterior, de manter 3000. Ciente, aguarde para autorização de decolagem, passarinho. Aguarda, 2233. Alfa Golf Serra, chame controle 208. Passarei 2233, autorizado a linha e mantém 1-0. A linha e mantém 1-0, 2233. Mike Fox autorizado táxi até a Oscar, chame pronto. Lima até o hotel decolado aos 07, chame controle Salvador 120.8. Controle 208, Lima até o hotel. Salvador, Papatango Lima, hotel. Papatango Lima, hotel, contato radar na decolagem, suba via, sai da Momo para nível de voo 210. Lima Momo 210, Lima hotel. Lima Mike Fox autorizado a decolar, sentido 35, proa ideal da LCIA, vento 970 graus, 109. Além de decolar 209, chama o controle de Salvador, é presente em 2028. 208, Fox. Valeu, Lima Mike Fox decolou na prova do LC, transfere. Lima Mike Fox, mantenha-se em condições de 10, aporte final para pouso. Aporte final para pouso, Fox. Papatango Lima, hotel, autorizado da presente, aprovo de Froti. Froti, Lima, hotel. Salvador, pós decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés. Livre decolagem, vento 180 graus, 19 nós. Livre decolagem, 2233, pós decolagem, controle 208. Mantenha a reta até 3 mil pés. 3 mil, manterá a restrição. Estabilizou a Azul 6918. Azul 6918, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 295, boa tarde. Torre Salvador, Azul 6918, final de meia dúzia de milhas. Sente Azul 6918, ainda 9 estado, altímetro 0907, continua a aproximação, mais de autorização de pouso. Gente, aguardando 6918. Noite. 2233, decolado Juno 1, chama o controle Salvador, no 20-8. 208, chamarado. Salvador, é o passarelo 2233, cumprindo o perfil Momo. Passarelo 2233, contato radar na decolagem, cruza para nível de voo 160, após cruzar 2000 pés, está autorizado curva à esquerda na proa de VATAP. 7160, após 2000, autorizado VATAP, o 2233. Azul 6998, pouso autorizado, pistola 0, vento 180 graus, 15 nós. Autorizado pouso, pista 10 azul, 699. É, confirma, pista molhada? Negativo, pista seca. Ok, gente. 7, inicialmente, Momo para o 2233. Hoje, 6314, solicitando nível 3400. Nós temos a informação Victor de Salvador. Estava na posição 08. Dia 023. Aguarde. Autorizado ele aí, manter a posição do tráfego, o Embraer da Azul. Boa tarde, Salvador, Ancha, né? 6314, que é a informação Victor. Estamos 3.4 para a Petrolina e a posição é 08. Ancha, né? Para qual que eu chamei a frequência 219? Após rolagem do companhia, está autorizado a manter na 0. Após o 21, está autorizado a manter. Está 4778. Azul 69-18, solo azul 14, livre à direita, chama 21 da Espal 9. 219 vai chamar o 6968. Tá 3155, autorizado decolagem 1-0, vento 180 graus, 1-6. Voar direto Fortaleza de Motel Hotel. Autorizado a passarela do 233, voar na proa 295 para evitar a formação. Copiada 295? Afirmativo. Autorizado desvio na proa 295, passarela 2232, após desvio, vou ir para TAP. Após desvio, vou TAP 2233. 3155, decolado o Zonomia, chame 20, decimal 8, meu voo. 208, boa tarde. Na 3155, contato radar na decolagem, subazia São Uno para nível de voo 320. Via 320, Sabor. Patango Oscar Golf Kilo, desça para 2000 pés, QNH 1017, BLS é que foi autorizado, informe estabilizado. Iniciando decolagem, pista na 0, tem 4778. Voo na 097, aponta para dano 0, pronto. Voo 1097 autorizado, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, voo 1097. Então, 4778, decolado 218, chama o controle 208. 208, uma boa tarde, obrigado. Passaredo 2233 solicita agora a proa 310, senhorita, para evitar a formação. Tente, a proa 310, passaredo 2233 copiado, informe ao término do desvio. 2233. Salvador, muito boa tarde. Otan 4778, passa 2500 na saída PUCA. Otan 4778, contato radar, decolagem, subavia, saída PUCA para nível 330. Sobe via o 330, OTAN 4778. 3155, solicita a proa de morte, guarda presente. Mantenha a saída, aguarde autorização, OTAN 3155. Mantenha a saída, aguarda. Decolado 20, chama o controle 120, décima 8, bom. Controle 20, décima 8, boa tarde. Salvador, boa tarde, voo 097. Contato radar na decolagem, fuga via saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Sobe de Arbor 1 para nível 360, voo 097. Sabe, autorizado ali em decolar, pistona 0, vento 150 graus, 109. Ali decola, Xanay 6142, pistona 0. Controle 4778 da TAM, solicita para 050 por 20 milhas. 4778, autorizado desvio, reporte até. Reportará, 4778, graças. M142, decolado 23, chame o controle de Salvador 20, decimal 8, bom voo. 208, achou na M142. Boa tarde, obrigado. Seguinte da Vitor. Salvador 27, no 1, contato radar 68 milhas nordeste do BR Salvador. Desça para o nível 050 na Pro de Bonf. Na proa de Bonf para 050, 2711. Salvador, boa tarde, o Xanar 6142 decolou na PUCA. Xanar 6142, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 0, para o nível 350. Subindo via ao nível 350 PUCA, o Xanar 6142. Controle, passarei de forma que já está livre dos desvios. Passarei do 2233, autorizado direto Barreiras. Está presente direto Barreiras, 2233, graças. Salvador, tá 4778, voando agora o VR de Aracaju, para evitar formações. Muito obrigado. Douro Azul 2711, é possível voar a posição Pelô?